sempre em ponto. 6:10 é pra tá de pé. Ele sai do banho, esquenta o pão e água pro café. Pensa na vida em ordem assim, é família, dinheiro. Se o alicerce é bom, ó, prédio tá inteiro. Tem alma de pedreiro, malabarista urbano vai. Valores verdadeiros, casa que não cai. Homem livre tipo eu, pecador que busca na razão de ser a paz interior. Que? Por que que eu não pedi perdão? Me diz perdão pra quê? Se eu sei que eu nasci livre, é difícil de entender, irmão. Eu ando pela rua só, dominando os cantos. Vou picotando as avenidas, cinza contrastando com vários, vendendo a honra pra inteirar nessa utopia. Penhora humana, essa a caixa não avalia. Num sonho a mira no horizonte, não erra a pontaria. Segue firme que vira e vai clarear, e bom dia. Eu já brindei copos vazios, ouço sorrisos, e depois da festa eu chorei. Acreditei, eu me iludi. Eu já saí pra procurar um lugar onde eu pudesse descansar. Eu me cansei, mas consegui. Vezes quis largar o rap, formar minha própria quadrilha, dar uma casa pra minha irmã, dar conforto pra minha família, ser um exemplo pra minha filha. Enquanto as perguntas tiram minha paz, se eu vou ser crente igual minha mãe, eu me envolver no crime que nem o meu pai. Mas Deus, eu te peço perdão, é foda ter ódio pra fazer canção. Vida sofrida, sistema obriga, fazer justiça com as próprias mãos. Esvazia o seu coração, deixa o nariz e o corpo sempre cheio. Até entendo que a vida é passagem, mas nela eu não tô pra ficar de passeio. Segue sorrindo, soldado ferido, nós não pode perder nosso flow. Que na praça de fora é lotada, a vida é 10 minutos, 2 gols. Pelo pão, arroz com feijão, antes de comer nós agradecia. Os problemas não vão derrubar quem foi criada café com farinha. Pros que dividiram a fome, agora nós vamos dividir um banquete. A gente nem vive do rap, mas cada um de nós morreria por eles. As cicatrizes feitas por saudade, na minha alma jamais não doeço. Os que descansam na eternidade, e a gente se encontra qualquer dia desses. Eu já brindei copos vazios, ouço sorrisos, e depois da festa eu chorei. Acreditei, eu me iludi. Eu já saí pra procurar um lugar onde eu pudesse descansar. Eu me cansei, mas consegui. Eu também já parei só pra pensar se vale. Nada é massagem, nada é de graça, se interessam até no valor do Deus lhe pague. Eu não sou bobo, ninguém gosta e aceita viver com pouco. Eu também quero um Hilux, Rolex, fartura pro morro. A corda aperta meu pescoço, e toda verdade que o que eu tenho de valor são minhas rimas de ódio e saudade. Sagacidade pra trabalhar e pagar o que come. Nunca fui playboy, mas sempre fui sujeito homem. Eu posso lhe dizer que aprendi a sobreviver onde a palavra vale a vida. O filho chora, a mãe não vê dinheiro, carro, ouro, prata. Nada disso salva, todos morreremos e apodreceremos sós. Seu mundo não é sofrido como o meu, nem tão valioso quanto o meu. Você se esqueceu, não questione, faça, vai. Gaste seu dinheiro imundo enquanto és tão ganancioso. Eu fortaleço meu conjunto, menor tralha do alto agora tá correndo atrás. Já não sou mais atraído pelos bens materiais, mas eu prezo meu miolo, honro a pele de crioulo. Se tiver contra os meus princípios, não tem desenrolo. Poeta armado, pacífico, escravizado, mas não sou alvo das piadas do João Plenário. Aí bota a cara você atrás da gravata e pare um minuto pra ver o quanto tu mata. Eu sou a mancha de sangue no seu cenário de avareza. Tu fecha só a janela pra não ver nossa pobreza. Espírito de guerreiro, de justiça, herdeiro da poesia, de luta de um sofredor brasileiro. Eu já brindei copos vazios, ouço sorrisos, e depois da festa eu chorei. Acreditei, eu me iludi. Eu já saí pra procurar um lugar onde eu pudesse descansar. Eu me cansei, mas consegui. Eu já brindei copos vazios, ouço sorrisos, e depois da festa eu chorei. Acreditei, eu me iludi. Eu já saí pra procurar um lugar onde eu pudesse descansar. Eu me cansei, mas consegui. Mas consegui. Já brindei copos vazios. eu chorei. Nosso sorriso, copos vazios. Acreditei, eu me iludi. Já saí pra procurar um lugar onde eu pudesse descansar.